Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Segundas às 18h30 e último sábado de cada mês, depois das 12 horas. Cash Resto Zero. É mesmo assim, Vítor Neves, bom dia, neste caso boa tarde. Estamos no último sábado do mês de novembro e, como sempre, é a data e hora marcada este Cash Resto Zero. Bom dia, ou boa tarde, como queiras. Boa tarde, bem-vindos ao Cash Resto Zero. E o que é isto do Cash Resto Zero? Cash Resto Zero é uma marca de opinião com assinatura, um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Tem uma pátria onde mora regularmente, o seu blog, cashrestozero.blogs.sapo.pt. Aparece na rádio, como há pouco dizia Albino José, sempre às segundas-feiras às 18h30, onde conferimos a opinião sobre a atualidade. E depois, 10 sábados por ano, no último sábado de cada mês, logo depois do meio-dia, aqui estamos nós. Em Cash Resto Zero versão XL, convidamos uma figura pública de âmbito local, regional ou nacional para partilhar connosco o seu olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Esta emissão tem também um registo curioso, porque além de estarmos em direto, e estamos mesmo em direto, convém até dizer que são agora 12 horas com 5 minutos, temos a reposição desta nossa conversa amanhã, domingo, depois das 19 horas. Na página da Boa Nova, esta conversa também estará disponível em podcast para conferir aquilo que de mais importante aqui vamos conversar. O nosso convidado, devo dizer, a nossa convidada é Cristina Oliveira. Tem 43 anos, é de Catraia de Sampaio, se assim queremos dizer, vereadora do PSD da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, foi a primeira mulher candidata pelo PSD à presidência do município de Oliveira do Hospital, é delegada regional do Centro no âmbito da educação, já foi diretora dessa mesma desse mesmo departamento, vamos chamar-lhe assim, da Educação Nacional. É doutorada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e também convém dizer que é casada e mãe de dois filhos, que nestas coisas do sexo feminino convém dizer que há sempre duas profissões, aquela que a mulher desempenha em termos profissionais e depois a profissão de ser mãe, que é talvez a mais nobre de todas. Cristina Oliveira, muito obrigado por ter vindo ao Cash Resto Zero e à Rádio Boa Nova. É um gosto tê-la aqui connosco e vou começar esta nossa conversa por lhe perguntar se dormiu bem naquela noite de domingo, 29 de setembro, quando assumiu aquela derrota copiosa do PSD na sua luta pela presidência para o município de Oliveira do Hospital. Antes de mais, um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Boa Nova e um cumprimento especial também para o Vítor Neves, que de facto conduz esta entrevista com uma grande qualidade jornalística. Se eu dormi bem, eu, por norma, estando consciência muito tranquila com as minhas atitudes e as minhas ações, durmo bem. Durmo sempre muito bem. Confesso que o dia seguinte foi um pouco mais difícil. Segunda-feira foi um dia de muita reflexão, de alguma análise, enfim, ainda que é quente do momento, mas foi um dia particularmente difícil porque não esperava estes resultados, confesso. Alguma vez acreditou que ia mesmo ganhar? Claro que sim. Se não acreditasse, estaria muito mal a apresentar-me a umas eleições, porque esse sentimento de vitória é aquele que nos move, é o acreditar. Se não acreditarmos nas coisas, não vale a pena, ficamos em casa. E eu acreditei que era possível fazer um bom resultado e, quiçá, chegar à vitória. Se acreditava na vitória, depois de constatar tão estrondosa derrota, voltava a ser candidata, se fosse hoje? Voltava a ser candidata porque, para já, se tivesse a experiência, naturalmente que muitos dos erros que à distância é possível identificar, hoje já não seriam cometidos. Voltar atrás, voltava. Não me arrependo nada, apesar dos resultados. E devo dizer que o que mais me magoa, se assim podemos dizer, porque a política também tem muito sentimento, não é o facto de eu não ter sido eleita presidente, é o facto de não ter sido eleito pelo menos um segundo vereador, o engenheiro João Brito, que me faz muita falta neste momento na oposição, e sobretudo o facto de não termos eleito nenhum candidato às juntas de freguesia. porque eram pessoas muito sérias, com propósitos muito honestos, bons profissionais e mereciam ter tido um resultado diferente. E, portanto, a minha mágoa até é mais por eles do que propriamente por mim. Quem é que entende que podemos considerar como responsável por tão estrondosa derrota? Não há um responsável pela derrota, não há, eu sei onde queres chegar, mas não há, acho que todos nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. Naturalmente que em contexto eleitoral há uma série de fatores, uns internos, outros externos, que condicionam os resultados, e depois há a questão que nós não conseguimos controlar, da abstenção, se está chuva, não se está sol. Não entendo que o facto de António Duarte ter batido com a porta após o ato eleitoral quererá dizer que assume a responsabilidade pela derrota? Não, eu não vou aqui, evidentemente, analisar as decisões do António Duarte, porque ele é suficientemente adulto. O que é que lhe disse na noite eleitoral? O António Duarte sempre me deu todo o apoio que eu precisava. Eu, a esta data, não tenho nada a apontar ao Duarte. Acompanhou-me. Na noite eleitoral esteve até ao último minuto, fomos todos comer uns hambúrgueres juntos, ao contrário daquilo que muitas pessoas diziam, o António Duarte foi sempre de um grande apoio e mais, é preciso que se diga, com os seus defeitos, as suas qualidades, porque quem não as tem? Teve uma atitude digna ao assumir a liderança desta concelhia numa altura particularmente difícil e tentar fazer alguma coisa. Agora, todas as demais interpretações dos resultados, pois naturalmente não sou eu que as vou retirar, porque eu não sou militante desta secção, cabe aos militantes desta secção de Oliveira do Hospital olharem um pouco para o partido, sentarem-se, conversarem e resolverem os seus problemas internamente. Mas o PSD, durante a campanha eleitoral e durante todo o processo autárquico, foi o PSD que esperava? Não entendo que provavelmente houve demasiadas fugas de informação, demasiadas fugas do próprio PSD, e que de algum modo o PSD não foi talvez o PSD que você sonhava, que a senhora queria ter ao seu lado? Eu estava plenamente consciente do PSD que existia em Oliveira do Hospital. Aliás, devo confessar que em Coimbra algumas pessoas me diziam: não vás, não sejas tonta, deixa de ficar aqui em Coimbra que estás muito melhor, não te vais meter com aquela gente. Mas eu disse: não, aquela gente é a minha terra, se acham que eu posso dar um contributo, eu cá estou, porque nós não podemos estar... Está a ser, como eu já conheço as suas qualidades, está a ser muito inteligente e a fugir à minha pergunta. O que estou a dizer é, o PSD veio aqui encontrar, era o PSD que precisava ou não era o PSD que precisava? O que é que se entende pelo PSD que precisava? Eu não precisava especificamente do PSD, eu precisava das pessoas no seu todo, independentemente delas serem do PSD ou não serem militantes ou não serem militantes. O que eu precisava era a história das do pessoas... PSD até a Cristina Oliveira ter chegado. Perfeitamente. Sabe que esteve completamente dividido ao meio, com eleições separadas por dois votos e coisas que o valham. Como é que comenta isso? A vida interna dos partidos e aqui o PSD, sendo um partido muito aberto, sendo um partido muito livre de opiniões, quer em Oliveira do Hospital, quer noutros concelhos, é sempre um partido que muitas vezes deixa que a personalidade de algumas pessoas ponham em causa o grupo. Isso não acontece noutros partidos onde a disciplina ideológica é muito mais acentuada. O PSD não, por ser um partido mais aberto, mais livre, tem estes condicionalismos. Eu não espero de mim aqui qualquer análise mais profunda sobre essa divisão do PSD. Compreendo os dois lados, devo dizer. Compreendo os dois lados perfeitamente. Talvez aqui terá havido, por parte de algumas personalidades, uma excessiva vontade de se afirmarem. E muitas vezes, nós estamos num partido, temos muitas vezes que saber colocar os nossos interesses pessoais de lado a favor do nome do partido. Isso é que é a verdadeira militância. Vou ter que lhe colocar mais duas questões sobre a matéria para depois avançarmos. A primeira é esta. Depois do ato eleitoral, praticamente o PSD, a concelhia do PSD, demitiu-se toda. E aqueles que não se demitiram vão fazendo críticas aqui e acolá. Como é que comenta esse facto? Eu não vou comentar as ações e as atitudes da concelhia do PSD de Oliveira do Hospital. Não me compete fazer esse trabalho. Eu já sabia que ia ser uma conversa muito difícil consigo, mas vou insistir consigo, perguntando-lhe: O PSD, como certamente saberá, era líder incontestado em Oliveira do Hospital. Aliás, Oliveira do Hospital ficou dentro daquele grupo de conselhos que era considerado o cavaquistão, só para termos uma noção de como o PSD liderava em Oliveira do Hospital. O que é que foi feito desse PSD? Quem é que é responsável por este PSD ter chegado onde chegou, não tendo nenhuma junta freguesia, como a própria Cristina Oliveira já enfatizou, e tendo uma representante no Executivo Municipal? Foi Mário Alves o responsável disso ter acontecido? Foi José Carlos Mendes? Foi António Duarte? O que é que aconteceu a esse PSD? Eu acho que hoje todos os militantes do PSD, os verdadeiros militantes, com certeza que já fizeram uma análise e tenho a certeza que este resultado os deixou também magoados. Porque com certeza que todos eles fizeram parte da história, uns mais ativamente, outros menos ativamente, mas se de facto têm uma verdadeira militância e se revê nos ideais do Partido Social Democrata, não podem ficar satisfeitos com este resultado. Eu já não digo com a derrota, mas com este resultado, porque foi retirar toda a capacidade de negociação política à oposição. Isso é mau num conselho que se quer democrata. É sempre mau ver uma esmagadora maioria a ter nas suas mãos todas as capacidades de decisão. Agora cabe, eu já o disse, cabe aos militantes de Oliveira do Hospital encontrarem uma figura que possa ser consensual e que nos próximos 2 anos faça um trabalho de apaziguamento, de reunião, de unificação. Até porque eu preciso de um líder de uma concelhia que me dê apoio, porque não posso ficar isolada. Naturalmente que continuarei a fazer o melhor que posso e que sei, mas preciso desse apoio. Não posso estar sozinha porque, enfim, todos nós percebemos do passado. E o melhor é António Duarte sair mesmo. Não vai conseguir arrancar-me nenhuma posição extrema relativamente a essa matéria. Como lhe digo, todos fazem falta ao Partido Social Democrata. O mal, provavelmente, é que as pessoas nunca se sentaram à mesa a conversar, a discutir internamente, digo eu, internamente. As coisas não se discutem na praça pública e de mim nunca vão ver essas questões discutidas na praça pública e tenho pudor em fazê-lo, porque acho que elas devem ser ditas, o bom, o mau, tudo deve ser dito em reuniões de plenário de militantes. Eu sei que irá ser feita uma reunião, um plenário de militantes, e é aí que as coisas têm que ser ditas e é aí que, em consenso, os militantes têm que agarrar neste Partido Social Democrata e voltar a devolver-lhe o verdadeiro papel que ele teve nos últimos anos, a bem do Conselho e da Democracia de Oliveira do Hospital. Durante a contenda eleitoral foi dito por parte do PSD e creio também pela própria Cristina Oliveira que terá chegado ao vosso conhecimento e informação de gente do PSD que foi comprada para estar do outro lado da barricada. Ora, se alguém comprou é porque alguém se vendeu. Revê-se num partido assim, em que tem gente que é comprada e que se vende? Isso, o comprar e o vender, não sei o que é que se está a referir. Eu revejo-me num partido que é sério nos seus propósitos. E eu não posso aceitar isso. Sou assim, paciência. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, pois eu lamento. Mas eu não posso aceitar que uma pessoa exija, seja ela quem for, exija um determinado lugar, um determinado emprego para dar o seu voto, para dar o seu apoio. Não acho que seja honesto. E as pessoas têm que olhar para os partidos não como uma agência de emprego, muitas vezes é isso que acontece, mas como uma estrutura política partidária que deve defender os cidadãos. É para isso que servem os partidos. E, de aqui facto, em Oliveira do Hospital houve alguém do PSD que para arranjar emprego se mudou para o outro lado? Não faço ideia. Não lhe vou responder, porque terá que perguntar, analisar, ver se o Vitor é que é jornalista, é que tem que fazer essas ilações. Naturalmente que em política há alguma, há um lado de negociação das matérias e dos assuntos. Admito que em determinados momentos tivesse havido negociação, não sei em que âmbito, e que dessa negociação tenha resultado apoio. É natural, é assim que acontece com os partidos. Mas não lhe posso dizer, não sei. Vamos então falar da sua cota-parte nesta derrota. Onde é que acha que a Cristina Oliveira também poderá ter contribuído para esta derrota? O facto de ser, de algum modo, desconhecida no Conselho, o facto de poder ter algum desconhecimento sobre o Conselho, dado que já há muitos anos que estava fora da vivência diária deste concelho, o facto de saber que vai enfrentar um homem que domina o Conselho de Lés a Lés e conhece toda a gente quase pelo nome próprio, onde é que a Cristina Oliveira também acha que poderá não ter sido a melhor pessoa, ou poderá não ter tido o melhor desempenho, ou não ter as melhores características para este embate eleitoral que aconteceu em setembro do ano corrente? Naturalmente que também fiz essa análise e hoje à distância sou capaz de identificar os meus pontos fracos, que eram alguns naturalmente. O meu maior ponto fraco é que de facto verdadeiramente foram 6 meses entre pré-campanha e campanha. Eu estive 6 meses e é muito pouco para se conhecer o Conselho, efetivamente, para se lutar num contexto político como era o contexto do Conselho de Oliveira do Hospital. No entanto, claro que a minha figura não era uma figura suficientemente carismática por si para, mesmo desconhecendo o território, como outros candidatos no passado houve, que apesar de desconhecerem o território, chegaram e conseguiram obter resultados favoráveis. No meu caso não foi possível, pois naturalmente que eu tinha esse handicap. Não tive tempo suficiente. Acredito que e reconheço que se o trabalho tem começado 6 meses antes, provavelmente o resultado teria sido diferente. Depois houve alguns erros também ao longo da campanha, erros estratégicos que cometemos e que naturalmente em próximas eleições não poderão ser cometidos. Não posso deixar passar essa oportunidade. Qual foi o seu maior erro estratégico? Olha, eu impus-me a mim mesma um determinado patamar e um determinado limiar, quer nas minhas intervenções, quer nas minhas atitudes. E impus-me esse limiar e não baixei esse limiar, porque naturalmente que em política nós podemos ir a determinadas questões, até mais de caráter pessoal, que eu me recusei sempre a descer. E, portanto, mantive um nível que eu considero que é um nível mínimo da elevação em política. Outros não o fizeram e provavelmente essa estratégia de um discurso muito mais duro, muito mais agressivo, não era sequer o meu timbre, nem é assim que eu vejo a política. E, portanto, o erro, se assim o podemos considerar, era não ter baixado esse limiar, essa atuação que muitas vezes se tem durante o período de campanha eleitoral, de pressionar as pessoas porta a porta, de estar, enfim, de fazer outro tipo de trabalho mais subterrâneo no sentido de influenciar o voto. Não fiz. Nem as referências, umas vezes elogiosas, outras vezes provocatórias, à sua beleza física intimidaram? Ou não provocaram o suficientemente? Não, sabe que eu sei onde quero chegar. Sabe que isso não eu não tenho medos, sou uma pessoa um bocadinho destemida, porque sei até onde posso ir e sei quando posso parar. E de facto impus-me a mim próprio um limite e disse várias vezes: não contem comigo para fazer campanha eleitoral à porta das igrejas, não contem comigo para fazer campanha eleitoral nos funerais, não faço isso, recuso-me a fazer isso, a política para mim não é isso. E portanto talvez essa minha barreira não tivesse sido tão ajustada ao contexto da Oliveira do Hospital, que é um meio ainda bastante rural e onde se calhar a política tem que ser feita de outra forma, mas eu se calhar não tinha o perfil para fazer esse tipo de política que as pessoas estão habituadas. A Cristina Oliveira está em grande forma a contornar com maestria as minhas questões, mas há uma que não vai poder contornar, que é o que se refere, e estamos a falar no âmbito estritamente político, aquilo que foi designado como o mega agrupamento de escolas. Foi algo que lhe foi atribuído de uma forma constante, nomeadamente pelo Partido Socialista e por José Carlos Alexandrino, que há responsabilidade política de Cristina Oliveira na decisão tomada e que essa decisão prejudica o Conselho. De resto, é uma decisão que tem oposição praticamente toda a gente, professores, alunos, pais, por aí fora. Cristina Oliveira, de forma muito direta, é responsável política por esta decisão do mega agrupamento de escolas? Olha, eu agradeço essa pergunta, porque há aqui uma série de aspectos que têm que ser esclarecidos. Em primeiro lugar, esta questão do mega agrupamento tornou-se uma bandeira. E tornou-se uma bandeira enferma de muitas inverdades. Se o agrupamento Oliveira do Hospital foi constituído nestes termos, a responsabilidade deve-se ao Sr. Presidente da Câmara, que na altura própria foi chamado por mim, na altura como diretora regional, bem como os diretores das então unidades de gestão existentes, e sentados à mesa foram feitas várias propostas. E no mês de abril de 2012, quando essa reunião ocorreu, havia condições para nós apresentarmos várias soluções. E ao fim de seguramente mais de 5 horas das duas reuniões que tivemos, não foi possível chegar a um acordo. E a minha disponibilidade era total para eventualmente fazermos dois agrupamentos. O Sr. Presidente entendeu que a sua atitude de bater o pé, de rejeitar, de dizer não, não, não, porque nós não vamos deixar, era aquela que mais convinha ao Conselho. E da sua teimosia resultou esta opção. Naturalmente, a decisão política não é minha, porque da minha parte houve um parecer que poderia ter dado várias soluções. Naturalmente que a decisão política cabe a quem tem esse poder político. As minhas funções de diretora regional e agora delegada regional não são funções políticas, são funções de administração. E, portanto, mas a Cristina Oliveira era favorável ao designado mega agrupamento de escolas? Eu acho que um agrupamento, eu percebo que é difícil o reajustamento. O tempo irá mostrar que um agrupamento é aquele que de facto mais favorece o Conselho. Dois agrupamentos, designadamente como poderia ter sido em abril, Cordinha e Lagares, era adiar um problema que irá colocar-se futuramente. O Conselho tem uma perda de alunos muito acentuada e fazer um agrupamento Cordinha e Lagares estaríamos com certeza daqui a 4 anos com um agrupamento enfraquecido e sem alunos. Mas de uma vez por todas, e para ficar claro, na sua opinião foi a teimosia do José Carlos Alexandrino que levou a que esta fosse a solução final e não outra qualquer? Não tenho dúvidas da minha parte, tanto é que eu cheguei a solicitar ao Secretário de Estado que a decisão fosse adiada para dezembro e, portanto, a minha boa vontade foi total e com o testemunho de todos os diretores que estavam presentes, a minha disponibilidade para nós estudarmos em conjunto uma solução era total e absoluta, tanto é que, ao contrário de outros conselhos, a decisão foi adiada para dezembro. As condições eram, de facto, bastante diferentes em dezembro e nós não nos podemos esquecer, e isso é que é importante dizer-se, que a questão dos agrupamentos é uma obrigação imposta pela Troika. Ora, não foi o PSD que chamou a Troika a Portugal. Isso é preciso que se diga. Quem começou os agrupamentos e quem os começou a constituir foi o Partido Socialista. Contrariamente àquilo que o PSD fez, de chamar as pessoas responsáveis, de lhes pedir opinião, de tentar uma negociação, o PS não, fez os agrupamentos, estão feitos, chamou as pessoas envolvidas, disse está feito, se quiserem ficar, ficam, se não quiserem vão à vossa vida. E portanto, aí eu estou absolutamente tranquila. Eu devo dizer que a proposta do Partido Socialista que se encontrava nos serviços quando eu cheguei era de um só agrupamento. Essa era a proposta do Partido Socialista, fazer um só agrupamento. E várias pessoas me foram dizendo que não, um agrupamento é aquilo que melhor responde aos interesses do Conselho. Ainda assim, eu com a minha boa vontade tentei um entendimento, eu fiz tudo para que houvesse esse acordo. Mas enfim, o Sr. Presidente entendeu que preferia fazer uma bandeira política desta questão em vez de resolver o assunto em abril. É também preciso dizer-se que o Sr. Presidente andou na campanha eleitoral a encher a cabeça das pessoas de mentiras, dizendo que os alunos iam ser deslocados, que as escolas iam fechar. Tudo isto não passou de bandeiras políticas de propaganda contra mim, porque as turmas estão constituídas nas escolas onde estavam, nunca esteve em causa encerrar qualquer destas EB23, nunca esteve em causa, tratou-se apenas de reduzir os órgãos de gestão. Entre 20 pessoas que estavam à frente dos órgãos de gestão e as 5 pessoas que neste momento se encontram. E a agregação das unidades de gestão teve este propósito, reduzir os cargos de gestão que existiam nas escolas. Tudo o resto foi envenenamento junto dos encarregados de educação. Tudo o resto foram manobras políticas. Eu não percebo como é que aparece um canal de televisão no meio do Pinhal, numa tarde, apanhando em flagrante os funcionários de uma escola que iam a pé com baldes e vassouras. E aparece o Sr. Presidente da Câmara. Não me digam que foi coincidência. Portanto, houve aqui uma, uma construção de inverdades, de jogadas, para, através deste agrupamento, fazerem naturalmente oposição política. E que eu considero que foi... foi maléfica para o Conselho e foi má para o atual agrupamento, que é muitas vezes visado nisto, que tenta fazer o seu melhor, quem dirige o agrupamento procura fazer o seu melhor no dia-a-dia, mas que naturalmente há quem tente denegrir todo o trabalho para que resulte disso um ataque à minha pessoa, que não conseguem, porque o agrupamento tem as suas competências e pode agir com grande autonomia no âmbito das suas competências, e não é por aí que me vão atingir, até porque eu continuo cá. Registro a sua veemência a falar deste tema. O presidente que apelidou de teimoso é o seu presidente, é o nosso presidente, é o presidente do município de Oliveira do Hospital, e, curiosamente, sortilégio do destino, a Cristina Oliveira é a única voz da oposição no Executivo Municipal. Como é que vai fazer a oposição? Olha, eu assumi o meu lugar, apesar também de construírem aquela imagem da minha pessoa, que eu vinha só para fazer um frete, não vim fazer frete nenhum. Se viesse para fazer frete, tinha-me ido embora. Não, vim com a genuína convicção de que podia ajudar, até porque as pessoas acreditaram que eu podia fazer. E também para não decepcionar as muitas pessoas que me acompanharam na campanha e as muitas pessoas que votaram em mim, eu não podia virar as costas. E, de facto, assumi o meu lugar de vereadora. Naturalmente que o meu contributo político é muito mais verbal e de chamada de atenção do que efetivo, porque, enfim... estando em minoria, a minha capacidade de intervenção nas decisões é muito reduzida. Contudo, vou continuar a exercer o meu papel de oposição, chamando a atenção sempre que tenho que o fazer, mantendo-me ou procurando-me manter em coerência com o programa eleitoral com o qual me apresentei aos cidadãos. Sente-se preparada para se aguentar a solo? Se me sinto preparada... Nós nunca estamos preparados. Eu acho que quem disser que está perfeitamente preparado para desempenhar o cargo de presidente de Câmara ou para desempenhar qualquer cargo importante, ou para ser mãe até, dizemos sempre, não estamos preparados. Não, vamos-nos preparando à medida que vamos também tendo experiências com as situações. Não sei se estou preparada. Vou fazer, como estou a fazer, o melhor que sei, o melhor que posso, dentro das condições que tenho. Como é que vai fazer eco da oposição que faz? Como é que se vai saber cá fora? Olha, enfim, as atas com a transcrição exata das nossas intervenções em reunião de Câmara são públicas e, portanto, esse é um instrumento. Eu percebo que as pessoas não tenham interesse em ler aqueles documentos, muitas vezes são muito, muito áridos. Naturalmente que eu conto também com a comunicação social sempre que houver algum assunto de relevância que possa também, com justiça, dar a relevância àquilo que são as intervenções do Partido Social Democrata. E que também por aí, porque a comunicação social tem... É um poder muito grande e neste Conselho, onde, enfim, as oportunidades de aceder à informação também não são assim muitas, com certeza que a Rádio Boa Nova e os outros órgãos de comunicação social são determinantes nessa visibilidade a dar às intervenções do Partido Social Democrata. Há outras formas de fazer chegar a informação. Há sempre as redes sociais que são... Mas não tem nada aquela sensação de que o facto de estar lá sozinha, permita-me o termo, não vai adiantar nada? Não tem força para? Não tenho essa sensação. Acho que posso fazer ali... Preciso olhar alguma dúvida quando me estava agora a responder. Sabe que é muito ingrato estar ali e não ter capacidade política para influenciar uma decisão, porque eu posso estar em desacordo com tudo aquilo que é dito e posso sistematicamente votar contra as decisões, mas não é por isso que elas vão deixar de se efetivar, porque evidentemente o meu voto conta muito pouco na decisão final. Mas eu não vou deixar de o fazer. E sempre que eu considerar também ter contributos importantes e dar sugestões, também não vou deixar de o fazer. Aliás, eu disse isso na minha primeira reunião de Câmara, contam comigo para trabalhar para o Conselho, contributos para melhorar a vida das pessoas do Conselho, sempre que eu entender que alguma decisão prejudica, pois podem contar comigo com essa oposição. Congratula-se com o facto de José Carlos Alexandrino ter sido eleito vice-presidente da CIM, da Comunidade Intermunicipal de Coimbra? Se me congratulo... Deu-lhe os parabéns? Desde que... Não dei os parabéns. Não dei os parabéns. Se ele foi convidado, pois que naturalmente que lhe reconhecem o mérito para ter sido feito esse convite político, porque é um convite político, aquilo que eu desejo é que o seu trabalho na CIM possa ser um trabalho de dignificar o município de Oliveira do Hospital, porque no fundo o presidente e a imagem do presidente é a imagem do município, e nós precisamos de um concelho que tenha uma imagem positiva, que não apareça nos jornais só porque se encerrou a este gó, porque se vai encerrar a este gó, ou porque o senhor presidente num discurso inflamado teve uma intervenção menos apropriada, ou porque insultou o senhor presidente do Politécnico, ou porque se manifesta na rua contra isto ou contra aquilo. Nós precisamos que o concelho apareça nos jornais com boas notícias, com notícias de bons investimentos, com notícia de progresso do concelho, não o inverso. E, portanto, nesse novo cargo do Sr. Presidente, eu espero que ele possa dar esse contributo positivo para o concelho. Recentemente, a Associação Nacional de Municípios Portugueses também mudou de mãos. Estava em Fernando Ruas, mudou para Manuel Machado, que, o Super Machado, que em menos de 2 meses conseguiu 3 presidências, a de Coimbra, a da CIMA e da Associação Nacional de Municípios Portugueses. A Associação Nacional de Municípios Portugueses entrou de forma muito agressiva, esta nova direção, dizendo que contratos com o Ministério da Educação são para rasgar, o IMT é para voltar a estar como estava dantes, se me permite o termo, a regionalização é para avançar e são contra a fusão de municípios. É este último detalhe que eu queria interpelá-la. É a favor ou contra a fusão de municípios? Nós temos em Portugal municípios de dimensão muito, muito reduzida. Naturalmente que a reorganização dos municípios deveria ter coincidido com a reorganização das freguesias. E se esse processo tem sido feito naquele momento e tivesse abrangido desde a freguesia ao concelho, à Assembleia da República, tenho a certeza que o cidadão teria encarado de uma outra forma a extinção das freguesias. Há, de facto, uma reorganização dos nossos concelhos que tem que ser feita. Fala-se muito na larga escala, ter maior escala, ter outra massa crítica. Podem ser conceitos um bocadinho agressivos, mas eles são necessários. Portanto, defende a redução de municípios, os 308 que temos atualmente. Eu defendo uma reorganização. Alguns municípios provavelmente também têm questões de limites territoriais que hoje não fazem sentido e que provavelmente uma reorganização poderia fazer reajustamentos, porque há limites territoriais que são mais geométricos do que propriamente geográficos. Sei que o assunto vai ter que ser analisado por todos proximamente. Nalguns casos, eu julgo que alguns municípios terão a ganhar com a integração noutras regiões, noutros municípios, tal como as comunidades intermunicipais foram também reorganizadas para terem uma maior dimensão e uma maior escala, e isso favorece também na vinda de financiamento da União Europeia, porque a União Europeia dá o dinheiro também em função da dimensão das regiões, e portanto quanto maior for a região, maior capacidade tem também de atrair investimentos e de gerir os seus próprios recursos, que é isso que também se espera muito das CIMES. Estamos em Cash Resto Zero, em direto, a conversar com Cristina Oliveira, convidada da Rádio Boa Nova, para conferir connosco o seu olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Vamos mudar para a economia. O desenvolvimento económico de uma região como esta onde nós estamos, interior, de uma localidade que podemos chamar-lhe assim, concelhia, como Oliveira do Hospital, precisa de vias de comunicação. O PSD fez mesmo manifestações na Estrada da Beira porque era preciso acabar a Estrada da Beira, e permita-me esta linguagem mais comum, mas percebe exatamente o que eu quero dizer. A verdade é que a Estrada está como está, o PSD está no governo, a Estrada não avança. Considera fundamental que haja por ali intervenção, como sempre foi desejado por toda, mais ou menos por toda a gente desta região? Ora bem, a questão das vias de acesso por si só não resolve o problema da interioridade. Sim, aí estamos de acordo. Porque se olharmos para municípios como Fundão, por exemplo, que tem as melhores vias de acesso, não é por ter essas vias que de facto se consegue afirmar economicamente no país. É preciso muito mais do que isso. A questão das nossas vias de acesso resultou de uma total falta de bom senso na planificação das vias de acesso. E para uma região interior como esta, planificar 3 grandes vias foi, de facto, ver muito acima daquilo que era realmente as nossas capacidades. E isso foi o grande mal do período anterior a 2011, é que, de facto, tudo era grandioso, Portugal podia-se permitir grandes obras, grandes investimentos, quando, na verdade, nós não tínhamos dinheiro e todos sabiam que não havia dinheiro para as realizar. Daí que agora, com bom senso e com ponderação, esta obra tem que ser concluída. Concluída, eventualmente, com um trajeto diferente, e eu sou a favor do redesenho do projeto de uma forma mais eficaz, que responda aos verdadeiros interesses da Oliveira do Hospital e que permita não só concluir, e tenho a certeza que esta, a conclusão do IC6 irá ser integrada no próximo, nas próximas opções do Governo, e a requalificação da Estrada da Beira, que sei também que já está a ser preparada. E, portanto, esse compromisso também foi um compromisso do Sr. Secretário de Estado dos Transportes, e tenho a certeza que com o próximo quadro de apoio comunitário, naturalmente, é o nosso balão de oxigênio. Estamos todos expectantes em relação a esse novo quadro de apoio comunitário, que irá certamente incluir a conclusão destas vias de acesso que não ficaram concluídas, e que eu percebo que é uma barreira psicológica. Eu próprio sinto, quando chegamos ali, parece que acaba o mundo e que entramos num outro planeta. E essa barreira psicológica tem o seu preço, e admito que para uma empresa ter uma boa via de acesso é meio caminho andado para poder instalar o seu negócio, com certeza. No mundo económico e na política económica, ter uma política bem conseguida de marca é muito importante. O atual Executivo Municipal defende muito a marca do Oliveira do Hospital e aposta no queijo, nos fatos, no alva, no xisto, em eventos esportivos, na moda. Concorda com este conceito de promover a marca do Oliveira do Hospital, ou a Cristina Oliveira tem uma visão diferente? É naturalmente que a marca é fundamental, e o mundo que nós vivemos, que é um mundo da imagem, do marketing, é determinante para valorizar um concelho. Este caminho que está a ser seguido é excessivamente disperso. Nós não percebemos entre os fatos, o queijo, o porco, a castanha, nós não percebemos afinal qual é a identidade do concelho. Eu acho que ela tem que ser reduzida a um determinado tipo de produto local, porque aí quer é que sugerir, também está... Quer sugerir? Ai, não sei, isso é um risco muito grande estar agora aqui a sugerir. Naturalmente que, olhando para os produtos, o queijo não é uma exclusividade do concelho. Todos os concelhos aqui à volta veem no queijo um produto importante da sua economia. Naturalmente que a Oliveira do Hospital também tem que o manter. A castanha também não é um produto exclusivo. Os fatos, pois eles constituem um dos grandes investimentos do nosso concelho, e com uma grande capacidade também de exportação, e têm que ser naturalmente apoiados por esse trabalho. Eu precisava de refletir um pouco mais e de encontrar essa marca. Quais são os setores que considera fundamentais, ou, se quiser, numa linguagem ainda mais simplista, quais são as empresas que considera fundamentais para o desenvolvimento do concelho de Oliveira do Hospital e que devem ser apoiados? Tudo o que seja ligado ao setor agroflorestal é determinante e tem que estar em linha com a estratégia nacional. E nós temos que procurar, dentro dos nossos recursos naturais, que sabemos que serão um dos principais eixos de apoio do próximo quadro comunitário, encontrar aquele que melhor dá resposta às nossas necessidades. Temos uma mancha florestal vastíssima e por aí tem que ser um dos setores de aposta. Esse é um. Quer dizer outro? Na área da economia, pois naturalmente que conseguir instalar alguma tecnologia de ponta pode também ser interessante para o concelho. Nós temos uma escola superior que precisa de um projeto diferenciador. Enquanto... Curiosamente não falou da BLC3, foi porque se já lá vamos, esqueceu. Já lá vamos. Esta Escola Superior de Tecnologia e Gestão, com a oferta de cursos de largo espectro, assim dizendo, não consegue fazer concorrência aos cursos de Coimbra. É natural, é assim. E, portanto, esta escola precisa de um projeto educativo, de uma oferta educativa que seja diferenciadora de todas as outras respostas que existem e que por si consiga atrair os alunos. Naturalmente que a ligação à investigação e ao desenvolvimento tecnológico é fundamental. E nenhuma escola superior, nenhuma universidade se consegue impor se não tiver essa ligação. E, portanto, o segredo será encontrar aqui um eixo. Está entendido o seu ponto de vista, mas deixe-me juntar mais uma provocação à provocação da BLC3. Também não falou do turismo. Ah, lá vamos. A BLC3, neste momento, julgo que é mais um viveiro de jovens investigadores que têm um espaço onde fazerem a sua investigação, e muito bem. Até hoje não percebi qual é a mais-valia direta para o Conselho. E eu coloquei essa questão quando visitei a BLC3 durante a campanha eleitoral. Coloquei esta questão. Qual é o retorno para o Conselho da BLC3? Fala-se em tantos milhões, tantos projetos, com tantos milhões envolvidos, qual é o retorno? Ninguém foi capaz de me dizer até hoje qual é o retorno direto para o desenvolvimento do Conselho. Tem noção do que está a dizer? É grave, tem contundência. Nunca me responderam à pergunta e eu continuo a não saber. Daí que o apoio, e isso está também transcrito certamente nas atas do Executivo, o apoio que a Câmara Municipal, apoio financeiro que a Câmara Municipal dá à BLC3, 10 mil euros, também ainda não me foi claramente justificado. Por isso eu votei contra. Enquanto não me explicarem a que é que se destina aquele dinheiro, eu irei votar desfavoravelmente. A BLC3, pois, continua expectante relativamente aos resultados daqueles grandes projetos académicos, que eu não duvido da mais-valia dos projetos académicos. Interessa-me saber... Também era melhor, estamos a falar com uma doutorada. Pois, naturalmente. Agora, o que retorno traz ao Conselho? Isso é que me interessa enquanto vereadora. Não estou aqui enquanto investigadora a avaliar o mérito da investigação. E a aposta no turismo, acha que pode trazer retorno? Aposta no turismo. Pois, com certeza. O turismo, nós nunca iremos ter um turismo de larga escala, de massas. Não temos, nem temos que o ter, porque isso poderia pôr em causa a nossa qualidade ambiental também. Agora, esta aposta no turismo, que foi também uma das grandes bandeiras políticas de há 4 anos e deste programa, o programa que o Presidente apresentou há 4 anos atrás, olhando bem, e todo o destaque foi dado ao turismo, resultou em quase nada. Continuamos sem um posto de turismo digno desse nome. Fazer uma página de Facebook, como foi feita, aliás, algum tempo depois de eu ter, das minhas intervenções, de eu ter falado no assunto, fazer uma página de Facebook não é suficiente. Não chega. Tenho reparado também que o pequeno vídeo que vai passando nos MUPIs, que estão dispersos pela cidade, praticamente ilegível. Ninguém consegue ler aquilo com uma letra miudinha. É muito crítica sobre a atuação deste Executivo no que se refere ao turismo. Ao nível do turismo, não tenho visto uma ação. Não tenho visto um plano com um objetivo... claro, o que é que nós queremos para o turismo, que tipo de turismo é que nós queremos em Oliveira do Hospital. Não temos infraestruturas, com o encerramento do Hotel São Paulo, pior ainda. Não temos infraestruturas de qualidade que permitam às pessoas instalarem-se no concelho. E quando digo de qualidade, não tem que ser hotéis de 5 estrelas, que eles também são bem-vindos, e tenho muita pena que a questão do investimento do que está previsto para as Caldas de São Paulo tenha aqui esbarrado com uma série de questões que, pela via da negociação, julgo que poderiam ter sido dirimidas logo no momento, porque esse investimento faz falta ao Conselho. Mas é preciso outros investimentos para outras bolsas mais modestas. Também precisamos mais empresas. Se a Cristina Oliveira tivesse sido eleita presidente, ou presidenta, como defende Dilma Rousseff, o que é que faria para atrair mais investimento, quer investimento nacional, quer investimento estrangeiro? Em primeiro lugar, é preciso tratar bem as empresas que instalam os seus negócios no Conselho. É bem observado. E o que é que faria para as apoiar mais? Há, naturalmente, que uma série de taxas que podem ser ajustadas às condições das várias empresas. E por essa via, o município tem alguma margem de manobra para poder aliviar essas taxas. Eu percebo que vai ser difícil nos próximos tempos, porque o Sr. Presidente, neste momento, está com muito pouco dinheiro, pois o último mandato ainda pôde usufruir dos restos do mandato do professor Mário Alves, mas agora está sem dinheiro e, portanto, irá ter, como tem fontes de receitas muito, muito baixas, irá ter alguma dificuldade em mexer nas taxas que cobra aos empresários empresários que se queiram instalar. Mas julgo que será também por aí que se consegue tratar melhor os empresários do concelho. Por outro lado, é dar boas condições numa zona industrial. Nós não temos uma zona industrial, o que temos é um alinhamento de empresas ao longo de uma rua. E, portanto, essas condições infraestruturais são... Tem noção que essa frase dá a capa do jornal. E é mentira? Pode perfeitamente, não, estou a reproduzir aquilo que fui dizendo em campanha. Nós não temos uma verdadeira zona industrial. Temos à entrada onde nos situamos, aliás, onde está a Rádio Boa Nova, temos um estaleiro da Câmara que dá uma péssima imagem daquilo que é a Câmara Municipal enquanto instituição. Um estaleiro que ocupa um dos melhores lotes da zona industrial e que eu defendo que não está no sítio correto, ou pelo menos que tivesse outra apresentação, que se calhar não é muito difícil. E depois há outras estruturas que fazem falta nesta zona industrial. Não há uma recepção, não há uma vigilância, não há pontos de apoio aos trabalhadores de todas estas empresas, um restaurante, um café, não há outro tipo de serviços que as boas zonas industriais têm. Admito que por essa via também não haja interesse em instalarem-se. Vamos olhar para o outro lado da barricada na economia, aos empregadores e os empregados, e há, infelizmente, os desempregados. O nível de desemprego no Conselho de Oliveira do Hospital, ainda que abaixo da média nacional, é recordista de sempre. Preocupa este dado? Pois, com certeza, preocupa a mim e preocupa a todos. Sendo um mal nacional como é, ainda assim a região centro, é preciso que se diga, não é só o município de Oliveira do Hospital, ainda assim a região centro mantém as taxas de desemprego mais baixas a nível nacional. O governo aí, que é sempre muito acusado, pois naturalmente, que esta política de austeridade e de reajustamento tem este lado mais difícil, até que se relance a economia, mas naturalmente que o governo tem procurado, através de algumas medidas, das quais o município tem usufruído, porque foram lançados uma série de programas de incentivo ao emprego jovem, sabemos que é um dos nossos grandes problemas, e o município, e muito bem, tem procurado candidatar-se a esses programas de apoio. Programas de apoio também ao emprego, ainda que precário, com os contratos de emprego e inserção, mas têm sido uma das grandes medidas. São paliativos, bem-vindos. Mas, como disse, são paliativos. Eles não resolvem as questões de fundo do emprego, porque o emprego é criado pelas empresas e a Câmara Municipal não deve ser uma empregadora em si. Deve criar condições para que cresçam e que nasçam empresários e que o setor privado possa, esse sim, dar resposta de emprego. Última nota ainda no âmbito da economia, para conferir mais um olhar de Cristina Oliveira. Não há boa economia sem uma boa educação. Este gol está como está. E neste está como está é para ganhar tempo. Pergunto-lhe, é a favor ou contra a continuidade deste gol em Oliveira do Hospital? Eu sou a favor da continuidade de uma instituição de ensino politécnico, médio, como lhe quiserem chamar. Eu acho que é uma mais-valia que nós não podemos perder no concelho. Faz falta. Não há mais nenhuma nos concelhos limítrofes e, portanto, eu sou totalmente a favor. Agora, as pessoas também têm que parar um pouco, refletir nas suas atitudes. O Sr. Presidente prometeu, há alguns anos atrás, 3 milhões para construir uma escola nova. E que depois faz-se muita bandeira, faz-se muito alarido e, no final de contas, vai-se ver e não foi feito nada. Não se construiu a escola nova. Não se procurou um entendimento com o presidente do Politécnico. Bem pelo contrário. Quer dizer, vem um senhor e chama-se incendiário e destrata-se o senhor publicamente, pois não se pode estar à espera que essa pessoa tenha do outro lado também alguma vontade em sentar-se à mesa e encontrar um entendimento. O que está a dizer é que José Carlos Alexandrino, da forma como se tem comportado no dossiê, também poderá ter contribuído para este desenlace deste golpe. Eu acho que sim. Nós não podemos agredir verbalmente as pessoas e depois estar à espera que elas se sentem a conversar connosco. A velha história que com vinagre não se conseguem apanhar moscas? Pois, naturalmente. Eu acho que é preciso é definir bem o projeto desta escola. Provavelmente estas não são as áreas que melhor respondem às nossas necessidades. Portanto, regionais. A continuidade do ensino superior politécnico em Oliveira do Hospital, mas... com um projeto educativo totalmente diferente. Muito bem. Vamos mudar para as pessoas. Estamos na reta final da nossa conversa. Obviamente, muitos temas vão ficar por abordar, mas não podia deixar de falar na demografia. O interior está a ficar desértico. Oliveira do Hospital, entre o nosso tempo de juventude e agora que já estamos nos 40, perdeu cerca de 20% da população. Estima-se que em 40 a 50 anos pode perder cerca de 40%. Ainda por cima, é uma população que está envelhecida e com os jovens cada vez mais em fuga. Como responsável política, o que é que se lhe oferece dizer? A demografia é um dos nossos principais problemas do futuro e eu não tenho visto grandes medidas, e aí tenho que o dizer, não tenho visto por parte dos nossos mais altos responsáveis políticos grandes medidas de combate à quebra demográfica que estamos a enfrentar. E eu, conhecedora dos dados da educação e, portanto, consigo fazer projeções para os próximos anos ao nível da educação, vejo um futuro dramático. Nas zonas litorais não se nota tanto, mas já se vai sentindo a perda de alunos. Nas zonas do interior, nos concelhos fronteiriços, essa perda de jovens é dramática, e é dramática a todos os níveis, porque são concelhos que, enfim, vão ficar despovoados totalmente. O que é que eu propunha fazer para fixar pessoas e para promover a natalidade? Como sabe, em queda livre. Dar subsídios de natalidade não resolve rigorosamente nada. Não é porque as pessoas recebem 50, 60 ou 70 euros de subsídio, pode ajudar na aquisição de alguns bens, naturalmente, mas não fazer isso no quadro de um apoio à natalidade. Ninguém vai ter filhos para os quais não tem emprego, para os quais não tem futuro. E, portanto, tudo se resolve pela via da criação de emprego. Se as pessoas tiverem emprego, ficam. Se não tiverem emprego, vão-se embora. E é por aí que a questão tem que ser resolvida. Estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Eu não podia deixar de a provocar com a história. E recuperava aqui uma frase de Paul Valéry, um filósofo, ensaísta, poeta, que nos deixou em 1945 e que dizia assim: a história é o mais perigoso produto jamais preparado pela química do intelecto. Provoca sonhos, inebria as nações, subcarregas com falsas reminiscências. Quer comentar? Olha, eu sendo da história, só posso dizer que temos que conhecer bem o nosso passado para podermos olhar para o futuro e tomar as melhores decisões no futuro, porque esse nosso passado está cheio de lições e, pelos vistos, não aprendemos com elas. A Grande Depressão dos Estados Unidos nos anos 20 deveria ter-nos dado as lições necessárias para que pudéssemos agora evitar esta crise que neste passado muito, muito recente acabou por ser, ao nível do nosso país, uma situação até mais grave do que aquela que foi a dos Estados Unidos nos anos 20, claro que mantendo aqui a proporção dos tempos de então e dos tempos de hoje. A história, estudar a história é fundamental, todos nós devemos saber história e olharmos para o nosso passado, analisá-lo, ter distanciamento, porque o historiador precisa ter distanciamento para poder fazer uma análise isenta dessa história e olharmos em frente e não voltarmos a cometer os erros que cometemos no passado. Mas essa alteração é uma alteração cultural que cada cidadão tem que fazer e não se deixar levar pelo facilitismo do dinheiro, do que se pode ter, do que se pode comprar, do que temos à mão. Lutar um bocadinho contra o materialismo e contra o consumismo parte de cada cidadão, mas está aí o segredo do nosso futuro. Temos 3 ou 4 minutos para deixar ir embora. Estamos em Cash Resto Zero na Boa Nova a conversar em direto com Cristina Oliveira. Vamos falar sobre a sua pessoa. É uma mulher bonita, inquestionavelmente. Isso atrapalha ou beneficia? agradeço-lhe a gentileza das suas palavras. Olha, eu às vezes acho que me atrapalha, porque, enfim, o ter-se um aspecto um pouco diferente daquele que é o político tradicional nem sempre ajuda, porque existe um grande preconceito relativamente às mulheres, por um lado, relativamente à idade, por outro, e depois relativamente ao aspecto. Muitas vezes associa-se um aspecto mais jovem, enfim, mais agradável, com menos capacidade e menos competências. E eu, de facto, aqui senti, a certa altura senti-me discriminada, confesso, senti-me discriminada. É uma mulher com bom ou mau feitio? Ah, eu acho que tenho bom feitio e trato as pessoas como elas me tratam. Se as pessoas me tratarem bem, com correção, com dignidade, eu sou a pessoa mais colaboradora do mundo, reconheço. Quando do outro lado vejo que não há uma pessoa que me queira tratar bem, eu não facilito muito. Não é muito beijoqueira e por isso não dou um beijo de parabéns a Carlos Alexandrino quando eu tomou posse. Ai, o beijo. Não, porque... Naturalmente que quem não se sente não é filho de boa gente, como se costuma dizer, e este adágio popular serve perfeitamente para mim. Eu não posso sentir apreço e não posso ter um gesto de maior proximidade a uma pessoa que tem o discurso que tem numa tomada de posse, que deveria ser grandiosa atendendo aos resultados, e que acabou por ser um discurso de comício e de propaganda eleitoral. O que é que o Oliveira do Hospital perdeu? E mais, não ter a Cristina Oliveira eleita como presidente. E mais, e devo-lhe dizer, tudo isto teria sido perdoado se o Sr. Presidente até hoje tivesse tido uma palavra comigo e me tivesse pedido desculpa pelas palavras excessivas que teve, que eu compreendo num contexto eleitoral. Se ele tivesse tido a dignidade de chegar ao pé de mim e dizer, olha, desculpe, eu excedi-me, eu hoje teria tido uma outra atitude. Mas até eu continuo a aguardar esse pedido de desculpas, que ainda não veio. Fica ao registro. E o que é que Oliveira do Hospital perdeu por não ter a Cristina Oliveira como presidente? Olha, não sei, se calhar um ar de modernidade, de projetar o Conselho de uma forma diferente, porque naturalmente que a minha pessoa, pelas características que tem e por se distinguir dos demais presidentes de Câmara, teria com certeza uma visibilidade diferente, porque ter à frente uma mulher com as minhas características não é vulgar nos conselhos. Tenho a certeza que teria outra continua visibilidade. Continua a querer ser presidente do município de Oliveira do Hospital? Eu continuo a querer dar o meu melhor contributo para desenvolver o Conselho, seja como presidente, seja como vereadora, seja como cidadã. Onde as pessoas acharem que eu faço falta, lá estarei. Aqui entre nós, ninguém nos ouve, promete que vai ficar até a final do mandato? Vou ficar até onde as minhas condições pessoais, porque eu tenho dois filhos, e no dia em que eu sentir que os meus filhos precisam de mim e que já não posso continuar a dar este meu contributo, pois com certeza que olharei para os meus filhos. Enquanto tiver condições pessoais, que tenho neste momento, tenho o máximo apoio da minha família toda, e enquanto entender que tenho condições para fazer aqui um bom trabalho e que as pessoas me querem aqui, eu estarei. No dia em que achar que as pessoas não me querem cá, querem que eu me vá embora e que já não tenho nada a dar, pois com certeza que seguirei o meu caminho, porque eu tenho ainda, espero eu, um longo percurso pela frente, pessoal e profissional. Cristina Oliveira, provocatoriamente despeço-me de si com um respeitoso beijinho, muito obrigado. Continuação de um bom trabalho e até um dia destes. Obrigada, Vítor. Um beijinho grande para si também, que merece. E já agora desejar umas boas festas a todos os nossos ouvintes. Foi Cash Resto Zero. Voltamos no próximo ano, quando for sábado, dia 25 de janeiro, em reposição domingo, dia 26. Hoje estivemos em direto na Boa Nova com Cristina Oliveira. Para si especialmente, um abraço. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Segundas às 18h30 e último sábado de cada mês, depois das 12 horas. Cash Resto Zero.